Aqui é o corredor. Ao lado temos a cozinha, o frigorífico, o lava-louça, os armários com gavetas, o fogão e o forno. Passamos agora para a sala de jantar com a mesa e as cadeiras e um armário para a louça. Na sala de estar temos um sofá, duas poltronas, uma mesinha, a televisão, uma estante para os livros e um candeeiro. E ali é o quarto com a cama de casal e um grande roupeiro. Na casa de banho há uma banheira bastante grande, um espelho, um lavatório, um bidé e, naturalmente, uma sanita.